Sobre Sesuca, o podcast dos egressos do Sesuca. Seja muito bem-vindo ao episódio número 5 do Sempre Sesuca, gravado em 14 de maio de 2020, o podcast destinado a uma conversa com egressos do Sesuca. E aqui vamos falar de carreira, mercado de trabalho, negócios e muitos outros assuntos. Eu sou a professora Juliana Saboia e hoje está aqui comigo a Caroline Madeira, egressa do curso de administração. A Caroline atua como coordenadora de gente e gestão na Auxiliadora Predial, a maior imobiliária que nós temos aqui na região sul e a maior administradora de condomínios do Brasil. São mais de 9 anos de experiência na área de recursos humanos, tendo foco em programas de desenvolvimento, cultura organizacional, atração e retenção de talentos. E o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre carreira executiva e currículo, com bastante foco em currículo, porque é, né, o assunto que é de interesse dos nossos ouvintes. Então, Carol, eu chamo sempre os meus convidados, eu tenho um apelido, né, que eu normalmente chamo por já conhecê-la, ou por já ter sido professora, ou por já ter visto pelos corredores da faculdade. Então, Carol, queria que tu me contasse um pouquinho da tua carreira, como é que tá agora, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo aí de trabalho remoto, em função da pandemia, como é que tu estás, como é que tá a tua vida, a tua carreira? Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, Ju, obrigada pelo convite, é um prazer poder contribuir sempre que tiver aí alguma pauta de gente, gestão, enfim, podem sempre contar comigo. Bom, eu tô atuando já faz bastante tempo na área de recursos humanos, gente, gestão, DHO, hoje com foco bem grande em desenvolvimento de pessoas, né, fora do departamento pessoal, apesar de já ter atuado em departamento pessoal. E hoje, para nós, a gente está aí com esse desafio do home office. É auxiliadora, que a empresa que eu atuo hoje, ela não tinha um programa de home office. Então, a gente, como muitas organizações, foi pego de surpresa pela pandemia. Então, para nós, o momento é de adaptação, de desenvolver as pessoas para esse novo momento, os times, os gestores. Então, o desafio é grande nesse sentido, né? Entendendo aí a estruturação do home office, mas já pensando bastante no futuro. Então, hoje a gente já está aí, só para compartilhar, aplicando pesquisas, entendendo como é que está o momento de cada um no home office para fazer a política de home office da auxiliadora. Então, a gente já tem aí uma previsão de que quando tudo voltar ao normal, entre aspas, vai ser um novo normal, né? E é importante que a gente vá se adaptando aí a esses momentos, né? Não, perfeito. A gente fala muito sobre essa questão, né, desse novo normal, né? Como é que vai ser quando a gente voltar? E as empresas que estão à frente, elas estão realmente refletindo sobre isso, né? Bom, vamos voltar todos, tentar voltar como era antes. É possível uma parte em home office, adaptar negócios, tem questão de custos envolvidos, enfim, a gente está passando por um momento que quando a gente retornar, tudo vai ser igual, mas diferente, né? Então, exatamente. Empresas que pensam um pouco à frente, elas já estão se preparando para isso. Exatamente. E isso também acaba impactando na forma de contratação, na forma de análise de quem são os profissionais que vão permanecer ou dos novos que vão entrar, enfim. E uma dessas portas de entrada, né, principal que a gente tem hoje é o nosso cadastro de currículo em site ou envio de currículo via e-mail ainda. Uhum. E até essa é uma das coisas que às vezes me perguntam, assim, né? Ah, devemos fazer currículo em papel ainda, né? Isso ainda é válido. E como é que tu vê isso, Carol? O currículo em papel, ele é bem... Assim, eu vou te dizer pela experiência que a gente tem hoje, já faz alguns anos que a gente não tem mais papel no setor. Então, esse é um dos setores que eu digo, o subsistema de RH, que está extremamente digital, né? É o recrutamento e seleção. Então, assim, para nós, toda vez que acontece muito, quando a empresa está aberta, pessoas nos procurarem para deixar um currículo, a gente sempre direciona essa pessoa, esse candidato, para o meio digital. Porque é importante para a gente, porque a gente trabalha com recrutamento com uma plataforma que tem inteligência artificial por trás. Então, todo recrutamento, todo ranqueamento do candidato começa dessa forma. Então, o currículo para nós, ele acaba não sendo efetivo. Mas para algumas vagas que a gente recebe o currículo por e-mail, porque isso é bem comum, as pessoas têm o teu contato, as pessoas conhecem teu WhatsApp, enfim, começam a compartilhar contigo, a gente sempre direciona, sempre dá esse retorno para o cadastro online pelo site. Mas isso é a nossa realidade enquanto auxiliadora. Agora, o que eu vejo muito, assim, dos grupos de RH que eu participo, é que, de fato, o currículo em papel, ele não é mais utilizado, e aí ele é sempre pelo meio digital. pode ser que alguma situação específica peça, então é sempre bom tu ter o currículo em Word ou PDF, que se necessário tu faça a impressão dele, mas sempre que for solicitado, assim, ele não é hoje um documento que tu precise ter à mão. O importante é tu ter esse documento atualizado, né, pelo meio digital. Word e PDF são os dois principais, as principais formas de currículos que a gente recebe. Perfeito, né? E tu falaste uma coisa que eu acho legal, que a gente estava conversando um pouquinho antes da gente iniciar o programa, e tu falaste da questão do formato de currículo versus a inteligência artificial, né? Esse cuidado que tem que ter. Como é que funciona isso? Exatamente. Hoje a nossa plataforma, ela faz uma leitura dinâmica dos currículos. Na verdade, tu pode fazer o upload do currículo ou fazer o cadastro através do site. O que é importante quando a gente faz um upload de currículo numa plataforma? Que ele seja extremamente simples, né? Que evite o uso de figuras, de muitas questões gráficas, porque isso dificulta a leitura dessa inteligência artificial, enfim. E que ele tenha uma ordem cronológica de fácil entendimento, porque a inteligência artificial, ela acaba fazendo essa leitura dinâmica e ela sempre vai fazer um ranqueamento desses currículos para apresentar para o recrutador. Então, por exemplo, se eu coloquei lá na divulgação da vaga que eu estou procurando alguém que tenha ensino superior completo em administração, ele vai procurar no documento quem tem essa formação e vai ranquear e me apresentar os candidatos conforme essa informação. Então, se a informação está perdida, se a informação não está clara e bem escrita, e o bem escrita não precisa ter toda uma frase inteira para falar, mas que fique claro de forma objetiva, isso facilita muito. Tanto se tu usar uma plataforma de inteligência artificial, quanto se tu vai fazer um recrutamento onde o recrutador está olhando currículo a currículo, porque às vezes acontece, é uma vaga sigilosa, tu não vai divulgar numa plataforma, tu vai receber de outras formas esses currículos e tu vai acabar olhando um por um. Então, como o currículo normalmente ele é grande para uma vaga, quanto mais clean, né, quanto mais limpo tiver esse documento, com as informações bem detalhadas, com a ordem cronológica, separados por blocos, sem textos corridos muito grande, mais fácil fica o entendimento da mensagem que quer passar e das informações importantes que naquele primeiro momento, né, que a gente tem ali, tem um perfil da vaga e a gente está fazendo a primeira triagem, ele facilita muito isso. Ah, legal. Então, aqueles textos, isso é uma das coisas que eu falo, né? Tipo, a escrita clara e objetiva, porque o recrutador dele não tem muito tempo, né, para ler todos os currículos. E a inteligência artificial, pelo que tu está trazendo, é o mesmo princípio. Ela tem que ter... o sistema tem que conseguir reconhecer as palavras-chave de uma forma rápida, né, enfim, para que consiga direcionar. Então, normalmente, quando a gente vai analisar currículo, eu sempre leio, enfim, na época que eu fazia análise de currículos, objetivo. E aquele objetivo era um texto gigantesco. Exato. E muitas vezes a pessoa fala tudo, mas não fala nada, porque o que a gente quer ver ali é quero atuar na área tal, ou pretendo atuar na área tal, mas fazem outras... escrevem outras coisas que não necessariamente de forma tão clara. Exato. Isso ainda acontece? Muito, muito. A gente recebe... uma conhecida minha ainda me procurou há um tempo atrás sobre dicas do que ela escrevia nos objetivos. Ela, eu escrevi, queria escrever que eu quero crescer junto com a empresa, que eu gosto de trabalhar em times. Eu disse, não, isso é muito importante que tu fale na entrevista. Mas o objetivo, ele tá para identificar para que área que aquele recrutador vai te direcionar. Então, assim, tu quer vaga em departamento pessoal, o objetivo é atuar em departamento pessoal, ponto. Ou departamento pessoal, gestão de pessoas, recursos humanos, pode até colocar mais de uma área. O que é ruim, assim, é colocar muito texto no objetivo, ou também acontece, eu pego muito currículo quando a gente vai fazer alguma vaga, assim, de assistente administrativo, de pessoas que estão começando a carreira ou que nunca atuaram, então, assim, eu quero atuar na área administrativa, aí no objetivo vem... objetivo, recursos humanos, financeiro, departamento pessoal, compras. Então, assim, ser mais sucinto, né? Se está começando a carreira, é importante colocar que o objetivo seja áreas administrativas ou área comercial. Ah, Carol, mas eu quero para qualquer uma das duas. Então, assim, sempre que tu olhar uma vaga e a vaga for para departamento pessoal, tu coloca ali atuar em departamento pessoal e aí tu vai fazendo com que o teu currículo se adeque àquela vaga. Porque se ele vier com todas essas informações, dificilmente ele vai estar sendo atrativo para quem está olhando, para quem está lendo e tem que processar informações. Então, isso é bem importante. Quanto mais sucinto o objetivo, melhor. Uhum. E outra coisa que tu comentaste, Carol, é a questão de ordem cronológica. Então, teria uma ordem melhor de colocar as informações no currículo? Sim, sim. Importante para... Até para que, enquanto a gente lê um currículo, a gente está fazendo uma lógica do candidato, né? Então, a gente olha lá o nome, às vezes vem ali um breve texto de apresentação, não é obrigatório, tá? Então, tem que ter o texto de apresentação? Não. Se tiver, que seja sucinto, mas não é obrigatório. E aí, o que a gente sempre fica mais fácil de entender para o recrutador? Bom, as formações oficiais, digamos assim. Então, por ordem cronológica, da mais recente para a mais antiga. Então, pós-graduação, graduação, ensino médio, por exemplo, tá? E os cursos que eu fiz? Não coloco os cursos já no início. Os cursos, que são outros aperfeiçoamentos, são importantes, deixa para colocar mais para o final. Mas para que a gente possa fazer uma ordem cronológica do candidato e fique uma leitura agradável, é sempre bom que a gente coloque a formação primeiro, em ordem cronológica, da mais recente para a mais antiga. E quando a gente fala de experiência profissional, usa a mesma lógica de cronologia, sempre da mais recente para a mais antiga. Então, sempre usar essa mesma lógica durante todo o currículo. Uhum. E eu já vi alguns currículos de formatos, enfim, de perfis diferentes, em que quando eles vão colocar a experiência profissional, tem alguns que colocam em um texto, um parágrafo, uhum. E eu já vi alguns que colocam em tópicos. Existe alguma forma melhor nesse sentido, ou depende do perfil de vaga, ou não depende de nada? Olha, vai muito claro de como que o candidato consegue expressar melhor a sua experiência. E aí também vai muito do recrutador. Do time que trabalha comigo de recrutamento, e quando eu faço recrutamento, eu acho mais dinâmico quando tu coloca em tópicos, né? Porque tu consegue ver se, bom, cada tópico é uma atividade, ou é uma responsabilidade, ou é um projeto que a pessoa fez e entregou. Então, tu consegue ver, tu não precisa ler toda uma história, mas tu já consegue, numa leitura dinâmica, saber quais foram as principais experiências dele dentro dessa empresa, as principais conquistas, os principais projetos, lendo tópico a tópico. Daí daqui a pouco assim, tu lê lá um tópico que começa com gestão, isso aqui é importante para minha vaga, deixa eu me aprofundar nisso, aí tu acaba te aprofundando no tópico. Mas como tu lê vários, os tópicos facilitam muito no entendimento do perfil, dos desafios e até de como é que esse candidato consegue consolidar toda essa experiência que ele teve, porque às vezes ele passa anos numa empresa, então como é que é o poder de resumo e de colocar de forma sucinta essas informações, para que a gente possa fazer essa leitura dinâmica e entender todo esse processo aí que ele vivenciou. Porque, na verdade, o currículo, ele é uma apresentação, né? A gente não pode esquecer que também a gente não pode... 9 anos de empresa, vou colocar no currículo. Também não dá, né? Depois acho que a gente até vai falar de tamanho de currículo. O ideal é que ele não seja muito extenso em quantidade de páginas, né? Porque vai ter um momento que o recrutador vai entrar em contato contigo, vai fazer uma entrevista, vai te conhecer, e aí vai ser o momento de tu trazer essas experiências mais aprofundadas, né? E tem uma outra questão que também o pessoal pergunta, eu devo incluir minhas habilidades, né? Porque, como tu comentaste, vai ter um momento que o recrutador, ele vai conversar contigo e o currículo deve ser sucinto. Mas habilidades tem sido um assunto muito recorrente, soft skills, se fala muito isso, sobre isso, cursos, enfim. Isso tem que aparecer nesse primeiro momento ou ele pode ficar para depois? Tem como fazer isso? Assim, todo curso de aperfeiçoamento, todas as certificações que o candidato tiver esse tempo dele, é importante ele colocar assim no currículo. É uma forma da gente entender assim quais foram os principais assuntos que interessaram, onde é que ele desenvolveu competências e habilidades. Agora tem aquelas habilidades que o pessoal costuma colocar assim, trabalho muito bem, gosto de trabalhar em time, né? Habilidade de comunicação. A gente fala muito, né, dentro do RH, que assim, dificilmente alguém vai colocar que não tem uma habilidade de comunicação ou que não trabalha bem em equipe. E isso vão ser habilidades que vão ser vistas ou testadas de outras formas ao longo do processo seletivo, né? Então, hoje, por exemplo, a gente utiliza duas ferramentas de teste de perfil, né? Então, independente disso estar escrito ou não no currículo do candidato, a gente vai, através da entrevista, através da interação com ele, através desses testes, poder verificar como que ele vai demonstrar essas habilidades, né? A gente utiliza a entrevista por competência, e nessa entrevista a gente consegue ver essas habilidades, essas competências ao longo da trajetória, e da própria narrativa do candidato ao longo da entrevista. A parte de habilidades, a gente normalmente, dentro da minha experiência, a gente vai sempre avaliar na entrevista, né? Não quer dizer que é certo ou errado colocar ou não, mas se colocar, tentar não ser muito extenso nesse texto, né? Uhum. E ter aquele cuidado com as coisas genéricas, às vezes, que o pessoal gosta de colocar. Exatamente. Como gostar de trabalhar em equipe. Sim, nós trabalhamos em equipe, empresa, todo mundo vai ter que trabalhar, exato, gostando ou não, né? Exatamente. Então, é que nem eu, antigamente se perguntava, né? Defeitos e qualidades. E aí a qualidade seria defeito, né? Melhor. Ah, eu sou perfeccionista. Isso. São coisas que a gente escuta, quem está no mercado há mais tempo escuta e sabe que tá, ok. Eu sei que tu aprendeu que tem que falar, exato, isso, mas eu quero a verdade, né? Isso, exatamente. E aí, claro, os recrutadores tem várias técnicas aí para poder, e eu sempre falo assim, gente, o papel aceita tudo, eu acho que o currículo é uma apresentação de ti enquanto profissional, né? Tu vai poder ter o tempo de demonstrar todo o teu potencial na entrevista. Então isso é importante, às vezes a gente acaba querendo demonstrar muita coisa no currículo e acaba confundindo quem tá lendo, né? E é importante a gente ter esse equilíbrio de ter um currículo bem formatado, de uma forma simples, às vezes, mas meu currículo é muito simples, mas o simples depende, porque se o conteúdo está bem escrito, se o conteúdo está de fácil entendimento, ele chama muita atenção de um recrutador, né? E aí no momento da entrevista vai ser o momento de tu falar todas as experiências que tu teve, vai ser o momento de tu comentar de desafios que tu teve ao longo da tua trajetória, de conquistas e até mesmo assim de fracassos ou de coisas que tu poderia ter feito diferente. Porque cada vez mais o recrutamento, a gente sempre inicia os recrutamentos falando na empresa, falando assim, olha, é um momento muito mais da empresa te conhecer enquanto pessoa, porque é uma pessoa que está ali com a gente, é um momento da pessoa que está com a gente conhecer a empresa, fazer perguntas também, porque os dois têm que se conhecer, tem que ser bom para os dois. E se fizer sentido para a empresa e para ti, a gente vai evoluir. Não quer dizer que o candidato não é bom para aquela vaga, mas naquele momento talvez o perfil dele não encaixe com aquilo que a empresa espera. Para as pessoas ficarem tranquilas de não também criar uma utopia de que eu tenho que ter um currículo perfeito para ser chamado para uma entrevista, né? Ai, boa, currículo perfeito, né? Sempre me perguntam isso, se tem modelo ideal de currículo. Existe algum modelo ideal? Não existe, modelo ideal não existe, tá? Existe a forma como a gente vai apresentar essa informação. Acho que o conteúdo é muito melhor do que a gente pensar em modelo. Mas sim, existem alguns modelos, tu pode pegar na internet, enfim, mas eu sempre dou a dica, assim, quanto mais clean, melhor. Até a gente comentou, depois eu posso disponibilizar alguns modelos que eu tenho, que eu já recebi, que, enfim, que até eu mesma utilizo. Não quer dizer que é o currículo perfeito, não quer dizer que com esse currículo a gente vai conseguir ser chamado para uma vaga, mas é a forma como a gente está apresentando a nossa trajetória e nos apresentando, né? Então... também a gente não pode pensar assim, ah, eu vi uma vaga, eu achava que era perfeita para mim, mas não me chamaram. É por causa do meu currículo? Depende, se o teu currículo está bem escrito, se o teu currículo tem as informações importantes e não te chamaram, é porque naquele momento realmente haviam outros candidatos, enfim. Sempre me perguntam, né, eu já recebi até de pessoas que eu conheci, ah, mas por que eu não fui chamada? Eu disse, olha, por vezes a gente tem processo seletivo com 700 inscritos, né? A gente não tem como conhecer todos os candidatos e não quer dizer que não ter sido chamado nesse momento, que o teu currículo é ruim ou que teu perfil não encaixa com a empresa. Mas é uma questão de momento, de pré-requisitos da própria empresa. Então também não precisa mudar o currículo a cada vaga. Só o objetivo mesmo, que acho que é o fator mais personalizável para cada vaga. E claro, sempre deixar atualizado com as nossas mais recentes experiências, cursos, isso é bem importante. Tu comentou agora uma coisa que eu acho importante, assim, nem sempre a primeira negativa de uma empresa a gente pode desistir dessa empresa, né? Porque exato, sim, acontece, as pessoas se frustram, né? Não, só. E assim, a gente trabalha, enfim, com essa plataforma hoje, e tem muitas pessoas que se candidatam uma, duas, três, a empresa é uma empresa que tem vários setores, né? Tem negócios diferentes, então assim, a gente tem uma métrica de mais ou menos apresentar 3 candidatos por vaga, por gestor, né? Então a gente sabe que tem uma parte lá na ponta que é o gestor que vai definir com quem ele vai ficar. Não significa que se tu não foi selecionado, teu currículo não é bom ou tu não é um bom profissional. Mas acontece muito na empresa. a pessoa fez entrevista com o gestor, nesse momento não deu, a gente apresenta para outro, porque entende que o perfil dele tem fit com a cultura da empresa, e isso é super normal, né? É uma coisa que cada vez mais é normal. Talvez naquele momento, para aquela vaga, não encaixou, mas pode encaixar daqui a um mês, daqui a 2 meses, para outra posição. Não, eu lembro, eu quando estava na época de buscar emprego, na época da faculdade, quando eu me candidatei para o Sicredi, que foi uma das empresas que eu trabalhei, aconteceu isso. A primeira vez que eu fiz entrevista foi para uma agência, não fechou, e depois veio uma entrevista para a parte administrativa, e aí que eu dei continuidade, enfim. Então, é realmente assim, às vezes não encaixa naquele momento para aquela vaga, mas existem possibilidades, né? Então, não dá para desistir, tentei uma vez nessa empresa, não deu. Não, pode ser que dê no futuro, sim, né? Exatamente. E tu trouxe, assim, a questão, né, do currículo ideal, acho isso legal, porque se perguntam muito, as pessoas querem muito isso, né? Modelo perfeito, modelo ideal, e não tem, né? Eu acho que tu trouxe coisas importantes com relação ao objetivo, e uma coisa que se fala também é a questão do português, né? Da escrita, não da escrita com firulas, mas a escrita correta, né? Não ter erros de português de nenhuma forma, porque isso acaba impactando, né? Na hora que o recrutador vai ler, não adianta, não tem como a gente não bater o olho naquilo e dar uma... Isso é bem importante, porque assim, vamos lá. A gente está escrevendo um currículo numa ferramenta de Word ou qualquer outra ferramenta que normalmente ela já tem um corretor ali auxiliando, mostrando se está com a grafia errada, ou enfim. Mas é sempre bom a gente dar uma última revisada, daqui a pouco pedir para uma outra pessoa ler, verificar a concordância. Porque quando a gente está lendo um currículo, de alguma forma a gente está tentando encontrar... traços da experiência da pessoa que fecha com a vaga, e a gente sempre pensa assim, aqui na auxiliadora, a gente se comunica direto com o nosso cliente através dos chamados, através de e-mail, através da fala, obviamente, telefone, enfim, WhatsApp. Então, a escrita, né, o cuidado com a escrita já demonstra um cuidado teu, né? Eu sempre penso assim, poxa, o currículo, né, a pessoa tá na busca de uma oportunidade e o currículo tá com erros de concordância, tá com erros de português. Isso pode acontecer quando está escrevendo, claro que pode acontecer, mas é sempre bom a gente ter esse cuidado, porque ele também fala um pouco da gente, né? O quanto que a gente foi cuidadoso no momento dessa construção desse currículo. Ai, Carol, quer dizer que se tiver um erro de português, não vou ser chamado? Não, claro que não, a gente sabe que isso acontece. Mas quando ele acaba sendo erros repetitivos, assim, ao longo da escrita, ao longo do currículo, isso chama bastante atenção. Então, isso é um cuidado que é bem importante a gente ter. Bem, bem, bem legal esse ponto que tu trouxe, porque a gente olha bastante isso, viu? Não tem como, né? Não sei se porque eu sou professora, mas, assim, é um cuidado que a gente acaba... pega na escrita alguns erros que eventualmente a gente sabe que acontece, mas quando é repetitivo, tu começa a repensar um pouquinho, né? Exatamente. E tem alguma coisa que o recrutador gosta de ver específico, assim, no currículo? Olha, específico, a gente sempre... a maioria das empresas, né, trabalham com descrições de cargo, e aí ali tem todos os pré-requisitos técnicos e comportamentais que a gente busca num profissional. Então, a gente sempre vai buscar essas informações ao longo dessa trajetória. Mas assim, quanto mais claro tiver assim, primeiro, formação. Eu preciso saber se essa pessoa está estudando, se não está. E isso é ruim, porque várias vezes a seguinte situação. A gente precisa de uma formação específica, está no currículo, tu chama a pessoa para entrevista, ela vem... Aí tu pergunta, não, tudo certo, sim, tô estudando tal coisa e tal. Aí, perfeito, a gente vai passar para admissão. Daí, não, mas na verdade, eu não comentei que a minha formação tá trancada. Ah, eu já passei por isso. É um horror, aí, né? E aí, assim, gente, né, isso também, enfim, assim, é um pré-requisito da vaga. A empresa tá exigindo isso, né, então... poxa, isso é super importante. E já aconteceu, assim, situação, e claro, foi uma situação em 8 anos de assessora, mas já aconteceu. Deu fazer a entrevista, a pessoa dizer que está estudando, daí na admissão ela estava, e ele me ligou e disse assim, não, então tá, então se esse é o único problema, semana que vem eu vou e faço uma matrícula numa faculdade. Eu disse, mas não é essa a questão agora, né? Eu acho que o currículo ele tem que falar exatamente o que está acontecendo naquele momento com a gente, né? Então, se a gente está estudando, coloca em andamento. Se está trancado, não tem problema, mas coloca que está trancado. Mas já coloca essa informação, porque a gente sabe, olha, a pessoa estava estudando e por algum motivo ela teve que, né, trancar essa matrícula, enfim. Às vezes acontece, isso é normal, mas o recrutador já está ciente disso, né? Então, a informação, quanto mais atualizada e mais verdadeira possível, né? Nunca mentir em currículo, gente, não adianta. Isso, uma hora ou outra, aparece e fica muito chato. Então, colocar que sabe fazer alguma coisa e não sabe, colocar que tem Excel avançado e não ter, é um tiro no pé, não faz isso. Meu Deus, eu tive a minha primeira experiência profissional, eu não botei que eu tinha Excel avançado no currículo, mas eu falei na entrevista, né, pra fazer bonito, e não tinha, né? Aí quando eu fui aprovada, eu me lembro que eu devorei, na época, os manuais de Excel, tipo, fui aprovada na sexta e começava na segunda, porque eu tinha falado, afinal de contas, né? Mas não façam isso, né? Que nem eu digo, eu falo, fiz isso, não, e não recomendo que seja feito, mas no currículo, jamais. É. Porque é a porta de entrada. Se na entrevista tu quis aparecer um pouco mais e tu pode garantir isso depois, ok, às vezes a gente fala coisa que não tem que falar, mas o currículo não tem como, e eu já passei por isso de selecionar pessoas que disseram que estavam cursando e tu descobre que não estão cursando. Eu tive o caso de uma pessoa que disse que tinha graduado, que era graduado, e na hora de ir a gente solicitou o diploma, porque diplomas de cursos menores é muito difícil solicitar. O que a gente normalmente solicita são os de graduação, os de pós, né? Exatamente. E na hora de solicitar, a pessoa não entregou, né? Foi bem complicado quando aconteceu isso. Porque tu tem que voltar pro gestor, dizer o que aconteceu. Nós, enquanto RH, a gente fica com de saias justas nesses momentos, né? Claro, com certeza. Mas mais do que isso é a tua imagem, né? Eu sempre digo assim, olha, nesse caso específico que aconteceu, eu fui uma disse que, olha, a gente não vai proceder com a admissão, a gente tem a vaga e tal, mas assim, poxa vida, a pessoa nos confirmou na entrevista que tinha e agora vai me dizer que não tem? Será que é esse tipo de profissional que a gente quer ter dentro da empresa? Tem essa avaliação também, é importante ter esse cuidado, né? Então, sempre colocar o que realmente é verdade no currículo. Perfeito. Esse então, Carol, a gente já está aí com um bom tempo de programa, foi muito bom conversar contigo. Para a gente finalizar assim, nosso bate-papo de hoje, que dicas que tu poderia passar para o pessoal que está nos ouvindo hoje? Bom, gente, acho que a gente já conseguiu falar bastante sobre o currículo, né? Mas faça essa revisão, compartilhem o currículo de vocês com outras pessoas para ajudar nessa construção. Coloquem as informações atualizadas, coloquem link do LinkedIn, isso é uma ferramenta muito utilizada hoje, mantenham o LinkedIn de vocês atualizado, isso é importante, né? Não tem aí uma forma correta de ter ou não ter foto, que é uma outra pergunta que eu recebo, mas se quiser colocar, cuidado com a foto, coloca, busquem uma foto profissional, né? Então isso também é imagem profissional, então são cuidados importantes, são dicas que eu coloco. Da mesma forma que a gente falou agora, né, da questão de ter Excel, não ter os idiomas, coloquem o nível do idioma que vocês falam, né? Então não colocar só o idioma, mas já deixar o nível ali bem, bem claro. E de forma geral, acho que é isso, Ju. Acho que a gente conseguiu abordar pontos importantes aí para quem é recrutador, né? E a gente sabe que quando a gente está em busca de um novo desafio no mercado, tem receio se meu currículo tá bom ou não. Então eu sempre digo assim, compartilhem com pessoas que vocês conheçam, peçam feedback se as informações estão de fácil entendimento, e fiquem tranquilos que não existe um currículo perfeito, mas quanto mais sucinto, quanto mais verdadeiro e que conseguir resumir as experiências de vocês, acho que ele vai tá bem ranqueado aí para que o recrutador possa verificar. Ah, Carol, perfeito. Muito obrigada pela tua participação no nosso episódio. Então, pessoal, esse foi o episódio número 5 do Sempre Sezuca Podcast. Contamos com a presença da Caroline Madeira, egressa do curso de administração, para ter esse papo conosco hoje sobre carreira com foco em currículo. Pessoal, até mais, até o próximo episódio. E se tiverem dicas aí de assunto ou temas que vocês queiram escutar no nosso programa, encaminhem para egressos@sezuca.edu.br. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, Carol.